Então, um bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nós aprendemos com o Espiritismo que o Espírito evolui, que ele vem ao longo de muitas encarnações, modificando-se, transformando-se, desenvolvendo o seu potencial, tornando-se cada vez um Espírito diferente na sua constituição, na sua essência. Ele vai agregando uma série de ideias que vão conduzindo o seu modo de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. Evolução espiritual é essencialmente o quê? Aprimoramento. É a gente modificar algo em nós. E nós sabemos, pela experiência pessoal, pela nossa vivência, o quanto é difícil a gente mudar alguma coisa em nós. O quanto nós precisamos viver para adquirir uma nova compreensão da vida. Quanto a gente precisa experimentar a vida para poder entender um pouco mais ela. Não é isso? Isso a gente vai aplicar para tudo na vida. Em todas as situações, a gente precisa viver muito para poder aprender um pouco. E é por isso que nós temos numerosas reencarnações para realizar essa tarefa de transformação. É por isso que nós temos que passar por tantas experiências materiais. A finalidade da reencarnação é basicamente essa: a gente ir aos poucos modificando alguma coisa dentro da gente. E a gente modifica sentimentos e modificamos também as nossas formas de ver, de encarar o mundo, as nossas formas de interpretar o mundo. Nós mudamos também a nossa forma de encarar o outro também. De como nós lidamos com as pessoas, nós também modificamos ao longo dessas numerosas encarnações. Certamente nós não somos hoje a mesma pessoa que nós fomos há milhares de anos atrás, nas nossas primeiras encarnações no mundo material. Nós somos já pessoas diferentes em alguns aspectos, mas em outros nós podemos ainda conservar muito da forma como nós éramos ainda no passado. Essas mudanças, elas dependem muitas vezes não só da gente sofrer, da gente passar por uma experiência, mas da gente, na verdade, muitas vezes entender o sentido da vida, da gente entender a dor do outro. E é por isso que Deus permite que a gente viva diferentes situações de vida. Nós já vivemos na pobreza, já vivemos na riqueza, já fomos escravos, já fomos senhor, já fomos dominadores e dominados, já fomos vítimas, já fomos algozes. Nós somos sempre, e fomos sempre, um pouco de cada coisa. Nem todo mundo foi exatamente rei, porque faltaria coroas nas histórias aí da humanidade para coroar hoje os 7 bilhões de humanos, não é? Não tivemos 7 bilhões de reis. Mas de alguma forma nós já experimentamos o poder autoritário, o poder total sobre algumas pessoas, talvez não sobre um país inteiro, mas sobre algumas pessoas. De certa forma, todos nós já tivemos essa situação. Assim como todos nós já fomos pessoas subjugadas, já fomos pessoas dominadas, se não estivermos sendo esses papéis hoje, né? Exercendo hoje a pessoa que subjuga ou que é subjugada. Daí a necessidade de a gente estar sempre refletindo sobre o que nós somos e como nós vemos o nosso próximo. Porque nós podemos estar representando esses papéis, podemos estar vivendo essas situações nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam, né, influenciadas pela cultura, influenciadas pela ideia vigente numa época, que elas não possuem certos preconceitos, por exemplo. Mas lá no íntimo eles ainda carregam. Carregam uma série de ideias que muitas vezes já não são mais úteis para aquele espírito que precisava se libertar daquilo para poder evoluir mais. E, nos nossos dias, uma ideia que ainda é muito vigente, que ainda está muito presente, principalmente nos homens, é a ideia de que a mulher é um ser que deve estar submetido a ele. Muitas pessoas dizem, não, eu não sou machista, eu acredito que a mulher tem direitos iguais. Mas será que o íntimo realmente corresponde a isso? Porque muitas coisas nós aceitamos num determinado momento por causa de uma pressão social que existe. Muitos homens se dizem, então, que eles entendem e aceitam a igualdade da mulher. Mas no dia a dia isso não é muito bem representado. Na forma como vê, na forma como trata, na forma como se relaciona. Às vezes o homem ainda conserva dentro dele a visão antiga, a visão ancestral, a visão primitiva de como o homem tem tratado a mulher nesses aproximados 100 mil anos de evolução do planeta. Quando a gente pensa naquela figura clássica do homem das cavernas, puxando a mulher pelos cabelos, aquilo é uma imagem representativa de como aquele que tinha força, como aquele que tinha o poder ali da força, subjugou aquele que aparentemente era mais fraco, ou que é mais fraco fisicamente, mas que em outros aspectos não é. Muitos de nós ainda conservamos essa forma de enxergar o sexo feminino como sendo um ser ainda inferior ao homem. Existem pessoas, durante muito tempo, que cultivaram essa ideia. Quando a gente analisa a história, a trajetória da humanidade, a gente vê que faz bem pouco tempo que se assumiu publicamente, que se admitiu que a mulher era igual ao homem em direitos, em potencial de desenvolvimento. Há pouco tempo nós admitimos isso na história da humanidade. Mas por muitos séculos, inclusive as pessoas mais cultas, as pessoas que melhor refletiam sobre a condição humana, limitados na sua época, pela sua cultura, pelos conhecimentos, eles admitiram que a mulher era de natureza inferior ao homem. Nós vamos ver isso até dentro do próprio cristianismo. Após o período apostólico, nós vemos que a mensagem cristã não conseguiu realmente transformar o coração dos homens, dos espíritos encarnados como homens. E eles mantiveram todos aqueles preconceitos ancestrais, toda aquela forma de encarar a mulher como um ser que deveria estar submetido a ele, dominado por ele. Nós vemos que essa tradição cultural, religiosa, ela persiste até aos nossos dias. Quando a gente lê os livros sagrados de várias religiões, das mais antigas, quando a gente vê como muitos grupos religiosos ainda encaram a mulher como um ser que deve estar submetido ao homem. Nós vamos pegar alguns exemplos dessa visão tão pequena sobre o papel da mulher, essa visão ainda tão machista. A gente vai pegar lá no mito que o mundo judaico-cristão conservou da origem da humanidade, o casal inicial da humanidade, Adão e Eva. Por trás dessa história, que nós entendemos ser um mito e não uma história real, nós temos o quê? A situação da mulher surgindo depois que o homem surge. Então Deus começa a criação da humanidade pelo homem. Já começa o destaque para ele. As expressões que se usam para referir-se à humanidade é sempre o homem. Quem põe o homem a perder é a mulher, porque é ela que é fraca, ela que aceita o convite da serpente e que induz o homem a comer o fruto proibido. E a mulher, desde esse mito primitivo, ela carrega esse estigma de como se ela fosse a perdição da humanidade. Mais tarde, nós vamos ter grandes pensadores em várias épocas da humanidade sustentando ideias absurdas sobre a mulher. Mas são absurdas para os nossos dias, porque na época deles, eles admitiam como naturais. Como, por exemplo, Aristóteles, que viveu 400 séculos antes de Jesus, sustentando a ideia de que a mulher era até mesmo inferior a um homem escravo. Porque o escravo, ainda assim homem, ele ainda tinha condição de homem. A mulher, mesmo a mulher do senhor dos escravos, ainda era vista como inferior. E ele então sustenta essa ideia. Mais tarde nós vamos ter Tomás de Aquino, por volta do século XIII, já da era cristã, alguém que conheceu os evangelhos, que leu as passagens do evangelho, admitindo ideias de que a mulher deveria estar sujeita ao homem. Nessa época, o pensamento ainda da humanidade é muito influenciado por essa visão de Aristóteles, de que a mulher era inferior ao homem. Nós vamos ter, no século VI da era cristã, discussões teóricas entre os religiosos, para dizer se a mulher tem alma ou não, se ela é um ser humano. Nós vemos que a forma como o homem lidou com a mulher em todos esses séculos foi uma forma muito cruel, e até hoje tem sido assim. Muitos meios, muitas pessoas têm encarado a mulher ainda dessa forma. E mais espantoso ainda, são mulheres que ainda têm essa forma preconceituosa de lidar com a mulher. Entendo que a mulher ainda deve ser alguém subjugada ao homem, submetida à vontade e ao controle dele. Quando nós pensamos nessa situação, nós ficamos imaginando, né? Por que esses erros permaneceram, né? Por que só agora a humanidade vem refletindo e tentando mudar isso, mas ainda é uma parcela muito pequena? Porque quando a gente vê os índices de violência que são cometidos contra as mulheres, ainda é muito alto. Quando a gente vê as desigualdades que existem, por exemplo, profissionais entre homens e mulheres, também é muito alto. Todo mundo conhece pesquisas que mostram que há diferenças significativas de salário para mulheres que ocupam as mesmas funções que homens. Então aí nós começamos a pensar que realmente nos nossos dias ainda persiste essa situação, né? Do homem encarar a mulher ainda como um ser inferior. Isso é um fato. Muitas às vezes sentem incomodados de refletir sobre isso e admitir, mas nós podemos verificar o quanto nós somos assim, conservamos essa visão ou não de mundo sobre a mulher, quando nós vivemos as situações conflitivas com elas. Quando nós temos ali, no dia a dia, na vivência, o tipo de julgamento que a gente faz. Porque são geralmente as nossas emoções e os pensamentos que sucedem a elas que revelam que nós somos na essência. Quando a gente entra em conflito com alguém, e esse critério ele vai servir, gente, até para as questões raciais, se a gente ainda é racista no íntimo ou não. Quando a gente tem um conflito com alguém, e a gente atribui esse conflito ao gênero, à etnia que essa pessoa pertence, quando a gente atribui esse nosso conflito e os defeitos dessa pessoa à condição que ela apresenta, isso revela o preconceito que nós temos. Quando a gente categoriza uma pessoa que errou, fez isso porque é da religião tal, fez isso porque é do grupo tal, fez isso porque é assim. Nós revelamos o íntimo do que nós somos. Quando a gente justifica os erros de alguém e o categoriza como alguém que é errado, que é inferior, por causa daquela condição que ele apresenta, que o difere da gente, nós estamos revelando o que nós trazemos na essência. E aí dá para a gente avaliar bem se nós ainda somos machistas ou não, se nós somos racistas ou não, se nós somos discriminadores ou não de outras pessoas. Quando nós reconhecemos que ele é simplesmente um humano como nós, e nós identificamos os conflitos não porque ele é dessa condição ou de outra, mas simplesmente porque ele é humano, e reconhecemos também em nós essa mesma possibilidade de erro, então estamos revelando que encaramos o outro com igualdade. É só quando a gente reconhece isso, que o outro falhou porque só é humano como a gente fala também. É aí que a gente está se tornando realmente fraterno e isento de preconceitos. Mas essa questão do conflito que o homem tem com a mulher até os nossos dias, ela se expressa, ela se manifesta de inúmeras maneiras. Ainda a violência com que a mulher era tratada reflete isso. O tema, quando a dona Neidinha sugeriu, foi há uns 3, 4 meses atrás, né, que já veio uma programação estabelecida, e depois vem as notícias tão lamentáveis, de situações... Tão atualizantes, atuais, né? Tão atuais. Por quê? Porque ainda nós vamos ouvir falar muito sobre isso. Nós vamos ainda ouvir falar muito de violência sobre a mulher. Né? Porque o homem ainda está a vendo como um objeto, como algo que pode ser submetido a ele. E nós que temos ou pelo menos estamos tentando ter a compreensão espiritual da vida, entender o que significa a nossa existência terrena, nós temos que fazer um exercício frequente de reconhecimento de que cada condição humana que existe, ela é importante para a evolução do espírito. Cada situação que nós experimentamos de vida e cada exemplo que nós vemos de vida aqui no mundo tem um significado para aqueles seres que estão vivendo aquela experiência. Por isso que nós temos que reconhecer como necessária, importante e muito respeitável a diversidade na espécie humana. A diversidade de gênero, a diversidade de cultura, tudo nós temos que tratar com grande respeito, porque essa grande diversidade ela é necessária para a evolução do espírito. E a mais fundamental de todas, ser masculino e feminino, também é algo necessário para a evolução do espírito. Também é importante que o espírito, durante a sua evolução, ele estagie no corpo do homem e no corpo da mulher. Ele possa ir experimentando a cada reencarnação aquilo que cada uma dessas condições pode experimentar. Para muitos homens, isso soa como uma coisa muito difícil de aceitar, né? Imaginar-se já ter encarnado como mulher, ou no futuro vir a encarnar como mulher. Nós temos uma questão do Livro dos Espíritos que nos elucida muito sobre isso. Os Espíritos trataram o tema de uma forma tão tranquila, de uma forma tão desprovida de preconceitos, porque eles, do ponto de vista deles, já despojados, esses Espíritos que responderam as questões para Kardec, já despojados aqui dos preconceitos, despojados do machismo, despojados dessa visão estreita que o mundo material nos dá, puderam responder com essa naturalidade, que para nós muitas vezes é difícil de aceitar essa situação. Mas é o que ficou registrado na questão 200 e até a 202, foram as seguintes explicações que eles nos deram. Então, na questão 200, Kardec perguntou: os espíritos têm sexo? Aquilo que é o nosso eu fundamental, aquilo que é o que vai sobreviver à morte, aquilo que vai ser eterno, que não vai morrer, ou pelo menos vai ser imortal, porque eterno mesmo é somente Deus, que não tem começo nem fim. Como tivemos um início, nós só somos imortais. Mas então, isso que sobrevive à morte, conserva a sua sexualidade? Vamos dizer, olha, não a sua sexualidade, mas a sua forma sexual, olha só. Não como entendeis, porque os sexos dependem da organização. Quer dizer, o sexo material como nós convivemos aqui na Terra não vai ser o que nós vamos encontrar nos planos superiores da vida. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Eles, ao responderem isso, eles já estão pensando na condição do espírito bem evoluído. Lá, as diferenças do sexo já não existem mais. O que une as pessoas não é mais a atração sexual como a gente conhece aqui na Terra, mas uma afinidade de ordem superior, que já é a sublimação dessa atração que nós temos aqui. E a questão 202, que é a mais inquietante para muitos homens machistas, vai responder assim, olha, questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? A mulher também pode vir no corpo masculino? Os espíritos, de maneira muito tranquila, responderam: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então eles deixaram muito claro que nós iremos alternando de papel. Nós iremos, numa encarnação, estar vestidos do corpo masculino, e iremos, numa outra, quando necessário, estar revestidos do corpo feminino. Agora, qual que é a finalidade disso, né? Por que que é necessária essa situação, essa experiência de troca de papéis? E aí nós temos a questão 202, elucidação dessa situação. Quando errante, quer dizer, quando nós estamos fora do corpo físico, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E eles pensando então na média de espíritos de condição equilibrada. Isso pouco lhe importa, vai depender das provas por que haja de passar. Então o espírito que já é consciente das suas necessidades evolutivas, ele não escolhe porque é melhor estar como homem ou porque é melhor estar como mulher, porque a condição social na época é a que melhor oferece uma situação ou outra. Ele escolhe de acordo com a necessidade de evolução que ele tem. E aí cabe a gente pensar o que significa evoluir, mais uma vez. Evoluir é a gente desenvolver todo o potencial humano. Se eu me conservo apenas na condição masculina, eu jamais vou desenvolver a condição feminina, que tem inúmeros potenciais que são próprios dessa condição. A mulher, ela tem uma condição que é diferente da do homem, devido às questões da maternidade, da sua sensibilidade, da sua capacidade mais afetiva. Enquanto que o homem, ele tem outros atributos. Por isso que nós vamos, na condição em que nós encontramos hoje na humanidade, procurar a experiência que é mais necessária para o desenvolvimento das qualidades que nós temos como espírito. Kardec, ao comentar essa questão, ele disse assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. O sexo fisiológico, como nós conhecemos, não tem no mundo espiritual. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirirem experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Isso também é uma recomendação para a mulher, porque muitas vezes a gente ouve dizer que a mulher, ela é sempre superior ao homem espiritualmente. Na realidade, as duas condições são capazes de elevar o espírito a grandes alturas, mas nenhuma vai dar ao espírito a elevação total. Nós não iremos nos tornar espíritos puros apenas passando pela condição masculina, nem iremos nos tornar espíritos puros passando apenas pela condição feminina. Todos nós, homens e mulheres hoje encarnados, espíritos que estão mais afins com o mundo material e que conservam do lado de lá ainda os preconceitos, ou que conservam ainda os condicionamentos psicológicos que os mantêm como homens e como mulheres, todos nós precisaremos um dia passar por novas experiências no sexo oposto. Todos nós precisaremos um dia revestir o sexo que não é o nosso de hoje, porque nós teremos experiências a aprender nessa condição. Nós teremos algo assimilar a isso. Isso não quer dizer que nós vamos chegar no novo corpo e nos sentir totalmente conflituosos com esse novo corpo. Porque quando a evolução do espírito está num ritmo de normalidade, quando ele não cometeu desequilíbrios, quando ele vem mantendo-se íntegro nos papéis que ele desempenha nas várias vidas, a transição de um sexo para o outro, ela se dá numa normalidade em que não há choque, não há conflito, não há uma dissonância muito grande, ou não há para a pessoa um estado em que ela vai se sentir perturbada por se revestir desse novo corpo. Então, se estivermos hoje em equilíbrio no exercício da nossa condição masculina ou feminina, e precisarmos de uma nova etapa de vida, mudarmos a nossa forma corporal para o oposto da que nós temos tido, nós não entraremos em choque com essa nova forma corporal. Geralmente, os casos em que o indivíduo ele não se identifica com o seu corpo representa uma prova e uma expiação, em muitos casos, em que ele se degladia com um corpo que ele não corresponde. E os espíritos sábios nos ensinaram o porquê disso. Aquele que desrespeitou a condição feminina ou masculina acaba muitas vezes recebendo uma imposição de reencarnar-se naquilo que ele mais desrespeitou, e é onde ele entra em conflito com a sua nova forma corporal. Mas em linhas gerais, para o espírito em evolução, está aprendendo com as experiências terrenas, quando ele muda de forma corporal, não há conflito, há naturalidade nesse processo. Isso é tudo muito bem conduzido no mundo espiritual, para que a gente possa exercer esse novo papel aqui no mundo em equilíbrio, em harmonia com os compromissos que nós temos assumidos no mundo espiritual. Então, hoje nós devemos refletir assim: o respeito que nós devemos aos outros é o respeito à nossa provável condição no futuro, porque todos nós passaremos por diferentes experiências. Todos nós vamos experimentar essas situações novas que vão nos trazer o acréscimo, que vão nos trazer ali o desenvolvimento da nossa sensibilidade. Isso para o quadro em que a humanidade se encontra até o presente e muito provavelmente para o futuro também. Mas à medida que a humanidade evoluir e ela refinar o seu sentimento, à medida que ela aprimorar o seu entendimento da vida, a sua harmonia com as leis divinas, essas necessidades elas vão sendo diminuídas. Por quê? De reencarnar em outros papéis. Porque nós vamos podendo, no futuro, desenvolver a mesma sensibilidade que outrora era exclusiva de determinados papéis, mas que já não será mais necessário a mudança de sexo propriamente para isso. Não vamos precisar mais ser mulher, por exemplo, para experimentar o que é a maternidade. Porque o que nós observamos hoje? Hoje o homem vem se sensibilizando, vem desenvolvendo a sua parte afetiva, e nós podemos dizer que existem pais que são excelentes mães também. Tem uma capacidade de entender o seu filho muito grande também, como as mães sempre tiveram. Isso denotando o quê? Que à medida que vamos evoluindo, nós vamos melhorando a nossa forma de viver dentro da nossa própria condição. E aí no futuro, talvez, já não necessitaremos mais dessas diferenças do masculino e do feminino. Mas nós estamos pensando em um futuro bem distante, quando já estivermos numa condição bem avançada. Por enquanto ainda, a humanidade depende desses papéis. Depende do masculino, depende do feminino, depende das interações que há entre eles. Né? O fenômeno que hoje nós observamos de mistura desses papéis entre indivíduos ainda precisa ser melhor estudado, melhor analisado, antes que conclusões precipitadas digam que nós já estamos vivendo nesse período já, agora. Nós viveremos um futuro em que a humanidade apresentará uma diversidade sexual, que não é o sexo da forma corporal, mas vai ser do quê? Da identidade, do sentimento. Mas a conquistar isso, nós estamos ainda a conquistar outras condições antes. Nós temos um trabalho muito longo ainda a realizar, sendo bons homens, sendo boas mulheres, desenvolvendo os potenciais que nós trazemos dentro de nós, e aprender a se apropriar do mundo emocional, afetivo, das habilidades, das competências que o outro mundo pode nos oferecer. Isso não significa que nós vamos mudar, por exemplo, a nossa orientação sexual. O homem que se sensibiliza, ele não está se tornando menos homem por isso. Assim como a mulher que desenvolve certas características que foram sempre associadas ao homem, está se masculinizando, né? Ela não está se tornando homem, nem o homem está se tornando mulher. Apenas está agregando a si o quê? Valores que é da outra condição. Por isso nós podemos dizer que nós estamos numa longa fase de transição. Que a humanidade do futuro, nós teremos indivíduos que reunirão o potencial das duas condições humanas. E por isso que nós hoje precisamos começar então a intensificar, a trabalhar muito o desenvolvimento da nossa sensibilidade, da nossa compreensão e entendimento às diferenças e o respeito fundamentalmente a elas. Nós não podemos justificar mais os comportamentos com base em crenças primitivas, em ideias primitivas que a humanidade desenvolveu sobre o homem e sobre a mulher. Nós temos uma ideia muito corrente para a maioria dos homens de que ele, fisiologicamente, ele tem que ter uma predisposição ao sexo muito maior do que a mulher. Só que quando a gente admite isso para a gente está admitindo ainda que nós só temos uma natureza animal. Quando a gente admite essa condição para o homem, de que ele tem que ter um comportamento sexual mais ativo que a mulher, e que isso justificaria, por exemplo, a infidelidade conjugal, nós estamos, na verdade, querendo regredir na evolução humana. Nós estamos, na verdade, querendo o quê? Assumir o comportamento dos primatas, que ainda estão aqui no planeta, que assim como nós também são primatas, mas que ainda estão no início da evolução espiritual deles. No instinto. Né? Estamos seguindo apenas o instinto. Esses 100 mil anos que estamos evoluindo e desenvolvendo o sentimento, desenvolvendo a inteligência, fica todo relegado, fica todo comprometido quando o homem se conduz dessa forma. Justificar-se biologicamente para um comportamento sem maior responsabilidade no campo do sexo. Justificar que ele a ele é dada uma condição biológica diferente do que a da mulher. E essa ideia é tão profunda que tem muitas mulheres que até aceitam essa condição do homem, né? Suposta condição, justificando. O homem é fraco mesmo, ele deve ser perdoado. E realmente perdoado todos nós devemos ser. Mas justificar com base na biologia de que nós somos propensos a um erro é admitir uma série de outras coisas que nós já não admitiríamos. Porque se quiséssemos o comportamento animal mesmo, nós teríamos que mudar toda a estrutura da nossa sociedade. Os animais não cuidam dos descendentes que nascem com alguma alteração física que comprometa a existência deles. Os animais não mantêm vínculos afetivos entre eles em família como nós mantemos. Os animais não têm organização como nós temos. Então, buscar no comportamento animal uma justificativa para o comportamento humano para justificá-la e mantê-la é querer regredir, é querer fazer a humanidade manter-se ainda na sua condição puramente animal e ignorando toda a sua conquista espiritual. Por isso que ninguém vai buscar esses argumentos na natureza para justificar, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou de natureza inferior. O homem é fraco mesmo e a mulher é que é forte. Hoje, pelo comportamento que nós observamos, pelas notícias que vão sendo reveladas, muito do comportamento feminino que sempre ficou escondido e que era atribuído, então, à ausência desse comportamento, a uma suposta superioridade e virtude em relação ao homem, ele começa a ser revelado. A mulher sempre teve um comportamento assim como o homem, que um pouco mais difícil de ser manifestado, mas sempre também teve um comportamento de sexual também que a levava à traição. Veja a história de tantos monarcas do passado, de rainhas, de pessoas que, por terem o poder, se sentiram livres para manifestar aquilo que elas revelavam lá no íntimo mesmo, aquilo que elas eram na essência. Então, o que isso mostra? O homem e a mulher possuem a mesma propensão a comportamentos desequilibrados, só que por uma pressão social a mulher sempre esteve mais coagida, e hoje nos nossos dias as que conquistaram a independência muitas vezes com essa independência revelam comportamentos tão desejáveis para a evolução do seu espírito como o homem revelou em tantos séculos. Por isso que nós não podemos, nós que buscamos a orientação espiritual, nós que buscamos o conhecimento espiritual para nos conduzir à evolução, não podemos buscar justificativas em comportamentos nem da humanidade, nem dos seres primitivos que estão evoluindo aqui na Terra como nós. O que nós precisamos buscar é a orientação do sentimento, é o aprimoramento dos nossos valores mais íntimos, é o desenvolvimento da nossa afetividade. É isso que vai garantir a nós o equilíbrio e a conquista e a elevação espiritual que nós almejamos. Se nós um dia quisermos experimentar esse tipo de relação mais profunda, como os espíritos responderam, né? Que no mundo espiritual superior há entre eles amor e simpatia baseados na afinidade de sentimentos, se a gente quiser viver essa expressão de harmonia com alguém, nós precisamos aprender a educar hoje os nossos desejos, aprender a educar hoje as nossas tendências, os nossos comportamentos, buscando sublimá-los, buscando exercê-los já com base nesses princípios de amor, de simpatia, de respeito. Por isso que no Espiritismo não há proibições, mas há educação, porque é isso que nós temos aprendido com os Espíritos superiores. Tudo aquilo que nós trazemos, que é da nossa condição material, ele não deve ser proibido, ele não deve ser trancado, ele não deve ser coibido, mas ele deve ser educado. Educado com base em sentimento, em afinidade, em respeito mútuo. E no exercício da nossa masculinidade, feminilidade, nós temos que partir desse princípio também. O homem deve educar-se, assim como a mulher também, no exercício da sua condição presente. Porque é isso que nos dá a condição de um dia atingirmos esse estágio superior. É isso que vai nos dar a condição de um dia a gente experimentar uma vivência um com o outro mais plena, maior, que envolve mais sentimento, mais emoção e que por isso mesmo vai ser muito mais profundo. Mas sem a educação hoje que nós temos que ter do nosso comportamento, da forma de ver o outro, da forma de interpretarmos o outro, nós não conseguiremos atingir isso. Que Jesus possa então nos iluminar, nos trazer a compreensão dessa nossa condição, que possamos nós, homens e mulheres encarnados e desencarnados, alcançar esse entendimento. Então, muito obrigado a todos.